Uma pista de pouso de aviões, construída irregularmente em uma fazenda no município de Bom Jardim de Minas, fez com que a Promotoria de Justiça de Andrelândia firmasse um termo de ajustamento de conduta com os responsáveis para recuperar o dano causado ao meio ambiente. A pista foi construída em uma área de preservação permanente. Pelo acordo, os responsáveis deverão interromper as atividades que causam danos à área e elaborar um projeto de reflorestamento. Eles também deverão demarcar a reserva legal da propriedade, em uma área correspondente a, no mínimo, 20% do imóvel. O acordo também determinou o pagamento de indenização de cerca de R$13 mil, que serão revertidos para o projeto Prover Águas. O projeto recupera nascentes da bacia do Rio Grande. Caso o acordo seja descumprido, os responsáveis serão multados em R$500 por dia. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.